Em viagem, a memória dispersa, a sensação do tempo sem fim. Viagem sem rumo. viagem pela noite do Próximo Oriente. A música é uma oração. Próximo Oriente, um mundo deixado para trás, como nuvens que passam. faptul în ei. وحرقوني بعظامي الفانيات ثم مهرو برفاتي Em viagem às portas de um novo mundo. Thank you. No próximo Oriente, mentiras sagradas. Thank you. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Mio Pinto, com a música e os sons de Saba Alizadeh, Kamsa Kala, Jerusalem in My Heart, Abdella M. Asak, Dafer Youssef, Rahim Al-Haj, Yaz Ahmed, Lezal e ainda Finis Africa. Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. Hong Kong. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening.